Consegui, consegui. Aí, velho, cheguei, cheguei, consegui. Vou falar com o Gog ao vivo aqui, velho. Cheguei, doido, cheguei. Só Balanço FM, programa original Rap Nacional. Tamo aqui com mais um ouvinte na linha. E aí, Gog, velho? Beleza mesmo? Opa, aí, uma satisfação, aí? Tá na rádio aí. Aí, quero responder aquele questionário aí, tá ligado? Tá legal. Aí, eu vou acertar tudo, velho. Vamos aí. Certo, então vamos aí na sequência aí, ó. Você já tá ao vivo, você responde aí as perguntas. Vamos aí. Já orou, olhou pro céu, agradeceu a Deus? Já pensou se hoje um erro você cometeu? É, claro. Já agradeceu seu pai, sua mãe pelo amor? Já eliminou do coração todo o rancor? Cumpriu sua missão, criou calor nas mãos? Já teve na marmita só arroz, ovo e feijão? É, daria sua vida pro seu filho, pro sua filha? Todo se dia. Mantém distante do álcool da quadrilha? Mantenho. Então você tem tudo pra vencer. Eu vou vencer, véio. Sem alguém na vida, um discípulo DJ. Exemplo vivo de rocha de atitude. Daí você anima quem se desilude. Traz inspiração, mostra o caminho. Nossa. A diferença entre a rosa e o espinho. Latinos como você, América sem reféns. Vai você está de parabéns. Tenha consciência que pouca gente imagina que América de cima tira e abomina. Sabe que Quito é capital do Equador? Que para nós a ditadura não passou. Que muita gente de valor lutou, sangrou. Sabia que o livro de história não contou. Que isso se passou. Você era menor de idade ou ainda nem era nascido e já pensava em sua felicidade. Vi andar pela cidade. Isso é liberdade. Liberdade. O mínimo direito de um cidadão. Que tudo isso não é brincadeira não. Que o caos atual, desequilíbrio da nação. Tudo isso é em razão da falsa abolição. Então cê sabe que o escudo é o escudo. Positivo. Contra o opressor, véi, isso é tudo. Aê. Então você tem tudo pra vencer. Sei alguém na vida, um discípulo de DJ. Exemplo vivo, de rocha de atitude. Véi, você anima quem se desilude. Firmeza. Traz inspiração, mostra o caminho. Mostra. A diferença entre a rosa e o espinho. Latinos como você, como América sem reféns. Vem, você está de parabéns. Seja sincero quando eu perguntar. Fique atento pra não vacilar. Já deixou algum irmão falando, deu mancada? Não. Se iludiu com dinheiro, face com balada. É isso, já sumiu da quebra e deixou conta sem pagar. Nunca. Já pediu cigarro na porta do bar. Jamais. Já jogou no palco altas latinhas de cerveja. Não. Já levou moeda recolhida na igreja. Já vaiou alguém que a maioria aplaude. Vai, despreza, joga fora as verdadeiras amizades. Jamais. Então você tem tudo pra vencer. Ah, bom. Ser alguém na vida, um discípulo de DJ. Exemplo vivo de rocha de atitude. Vai, você anima quem se desilude. Isso aí. Traz inspiração, claro. Mostra o caminho. A diferença entre a rosa e o espinho. Latinos como você, América sem reféns. Então, véi, você está de parabéns. Já perdeu a postura, já mexeu com droga. Não. Se encantou com moda lá pro meio-dia, acorda. Não, concorda, véio. Com ditado, achado não é roubado. Tá com razão ficar calado. Não, que isso? E do parceiro de cabelo trançado. Não. Da dona com cabelo que crespo encaracolado. Se minha sente cara. Melhor que os favelados. Jeito nenhum. Acha que eles devem ser eliminados. Isso, respeita, mano. Quem trabalha com rodo e vassoura. Já reprovou por falta, tirou a professora. Jamais. Então você sabe que o estudo é o escudo. Sei. Contra o opressor, isso é tudo. Uhum. Então você tem tudo pra vencer. Aê. Ser alguém na vida, um discípulo de DJ. Exemplo vivo de rocha de atitude. Vai, você anima quem se desilude. Aê, doido. Traz inspiração, traga. Mostra o caminho. Aê. A diferença entre a rosa e o espinho. Latinos como você, América sem reféns. Vai, você está de parabéns. É isso aí. Postura impecável, discurso nervoso. Mas tenho. Tem algo errado, sério e misterioso. Que é? Entre sua fala, o que eu vejo e ouço. Que? Ou eu tô louco ou você é mentiroso. Seja sincero quando eu perguntar. Fique atento pra não vacilar. Seja sincero quando eu perguntar. Fique atento pra não vacilar.